comandou o TAM Mike X-Fox informa o término do reboque na posição 8, parte 3. Muito obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, bom dia, na escuta do Mike Yankee Echo. Yankee Echo, prossiga. Bom dia, Salvador. Mike Yankee Echo solicita autorização de procedimento de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 7. Gente, pátio 3 para pátio 1 autorizado. Grato.